Hoje, no Ilustres Desconhecidos, vou falar-vos sobre os Silver Apples. Em 1967, Nova York, Greenwich Village. Simeon Cox é vocalista dos Overland Stage Electric Band, banda residente do Café Wa. Uma noite, resolve usar um oscilador durante um concerto e começa a improvisar com as frequências estridentes enquanto o baterista da banda, Danny Taylor, o acompanha com linhas de bateria arrojadas e experimentais. Os guitarristas da banda ficam de tal modo ultrajados com o sucesso da experiência que abandonam a banda, enquanto o restante duo dá origem aos Silver Apples. Simeon começa a colecionar osciladores e outros geradores de som eletrónicos, criando um sintetizador caseiro que batizaria com o seu nome, The Simeon. Em 1968 é editado o primeiro álbum, homónimo, pela Cap Records, contando com a ajuda do poeta Stanley Warren nas letras. Apesar do álbum não ter tido sucesso e a banda não conseguir reações positivas nos seus concertos, gravam no ano seguinte o seu segundo álbum para a Cap, Contact, por obrigação contratual. Porém, a capa do álbum, com a frente mostrando o duo num cockpit de avião comercial a usar drogas, e na parte de trás sentados no meio de destroços de um avião acidentado a tocar em banjo, dá origem a um processo colocado pela Pan Am, que precipita a falência da Cap e o fim da banda. Magic fingers through my hair. Magic fingers through my hair. salty carpets flung on bed. Bony fingers through parquet. Will lovers lie upon the sand? Will lovers lie upon the sand? Rudy's from the flesh she bore. Fingers reach inside to cut my heart and leave my love to soar. My heart and leave my love to soar. Waving sunbeams in the air, weaving golden spells of rose. Magic fingers through my hair. Magic fingers through my hair. Magic fingers through my hair. Thank you. flames gushing ecstasy. Man to woman, scorching vein to joy. My lady, New York City, gypsy love. Gypsy love. Apesar de terem começado as gravações para um terceiro álbum, a falência da Cap e posterior compra pela MCA Records e o desinteresse de outras editoras dita o fim dos Silver Apples em 1970. No entanto, passado 20 anos, a importância da banda torna-se evidente. O seu som, com tanto de expansivo como de minimalista, influenciaria bandas como Suicide, Head & Two X ou Spaceman 3. Simeon, que deixou a música e se tinha dedicado às artes plásticas, conhece em 1996, numa sua exposição, Christian Hawkins, músico e fã dos Silver Apples. Após Hawkins o colocar ao corrente da influência da sua antiga banda e da quantidade de tributos e bootlegs ilegais que foram editados, Simeon resolve dar uma nova chance aos Silver Apples, reformando a banda com a ajuda de Hawkins e do baterista Michael Lerner. No final de 1997, esta nova formação gravaria um novo álbum intitulado Beacon, com produção de Steve Albini, logo seguido pelo lançamento em 1998 do álbum Decatur, composto por uma única longa faixa de improvisação, mostrando o lado mais experimental de Simeon. I have known love, and love is one. I burn my fingers on the sun. I've been imprisoned in the moon. I've been imprisoned in the moon. I have known love, and love is one.

like a warm dawn sunlight that ignites a swirling new life form. You jumpstart my dreams. You jumpstart my living. Twilight, always there for giving life to my life. Your heart is a giving breath of twilight, always there for giving life to my life. You jumpstart my dreams. When new sparks fly, even angels cry. Em 1998, Simon colabora com Sonic Boom, dos Spaceman 3, no projeto Spectrum. Entretanto, o baterista original dos Apples, Danny Taylor, é novamente colocado em contacto com Simon passados mais de 20 anos. Taylor revela que ainda possui as gravações inéditas do terceiro álbum, e ambos resolvem acabá-las de modo a finalmente proceder à sua edição. The Garden é editado em 1998, contendo tantas faixas acabadas em 1970, como novas gravações de Simeon sobrepostas em bases de bateria antigas não utilizadas de Taylor. O duo reunido chega a dar concertos em Nova York, mas após um destes concertos, a carrinha de Simeon sofre um acidente, causando-lhe fratura do pescoço e uma paralisação parcial. Felizmente, após quase 2 anos de recuperação, Simeon volta ao ativo e continua até aos dias de hoje a dar concertos. Christian Hawkins, após a colaboração com Simeon, criou o seu próprio projeto a solo, denominado Sybarit. Danny Taylor morreu de ataque de coração em 2005. Things have changed since mama held my hand real tight. Unfortunately, people always Foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Silver Apples. Até à próxima.